3190 no solo 112, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. A livrar à direita 219, tá? 3190. Salvador Bantani, tá 3190, livrando. 3190, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, tá 3190. Dono 601, a sua identificação, autorizado chegada bom, fidez mantenha 4000 pés, quem negar o no 012. Condor 076, passing Duna position, complete approach, Tower 118, decimal 95. Tower 18, Mana Pass, Condor 076. Então, Aracaju. Frequência do controle em 1208, na torre 11895. Transponder 5064, gol no 856. Autorizado 390 para receber o pelo IC 58. Coranda 10 com certeza, Porto Aracaju 5064 no transponder e o controle 1208, o gol 1856, torrisco 9895. Correto, informe pronto para posicionamento no 856. Reforçaremos, boa noite, tá comigo. Delato. Comando 076, Lani de Eslo. Certo, Lani de 1810, Indy 1110 degrees, 109. Quando é 076, Theater M, quando é 11. Condor 076, wind check. Wind 120 degrees, Bordeaux, boa tarde, Xené 6201, informação Romeu, posição Galeão. É o 6201 no Galeão, não é isso? É o 6201. Só um minutinho pra cópia, 6201. Ok. Vamos aí, ok, do ponto 1, né? Gente, Papa Romeo Lima, prossiga em condições visuais, reporte visual com local de pouso. Vai reportar visual, né? Confirme a altitude. A altitude que sai, cara. Gente, o Papa Romeo Lima. Gate number 11. Commander 076. Commander 076 via Alpha and Juliet stand 11. That's right. O Xené 6201 está pronto para a cópia. Tudo para seguir. Descontorizado para o Galeão, nível de voo 3620. 360. Decolando 0 com a primeira curva à direita, saída da El Leda. Depois voo direto, posição bridge, onde intercepta a Tezulu 1-0. Frequência do controle em 1208, a torre 11895. Seu código transponder 5062, Oceaner 6201. Precisando conforme Galeão nível 360, decolou 10, curva direita, Bel Leda, bridge, intercepta a aerovia a Tezulu 10. 208.12, 285, a torre 5062, entra fora. Correto, informe pronto para o puxo de acionamento, o Xené 6201. Opa. Salvador, TAM 3567, informação Romeu, autorização Brasília. TAM 3567, Romeu, para Brasília, você está pronto para cópia? Pronto. Para Brasília, nível de voo autorizado é o 380. 380, rota Tezulu 17. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Saída Arbor, após Elefante intercepta Tezulu 17. Frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 1.18.95. Seu código transponder 5065. TAM 3567. Brasília 380, Tezulu 17. Decola 1-0, curva direita, Arbor Elefa. Controle 208, torre 295, 5065. Está correto, informe pronto, puxa o acionamento, TAM 3567. Fora, puxa o acionamento. Número 2, boa tarde, acione identificação, autorizado chega do mar e desse mantém o nível 050, que é legal no 092. Commodore Brown, Azul 4206, information Quebec, request the sequence for level 370 to receive. Roger, you are clear to receive a level 370, 370 and radio phase 58 after takeoff runway 10. Left turn and took a departure and a curfew transition. And Saludo departure frequency 1208, tower 118 decimal 95 and squawk code 5070. To receive via flight plan route, departure runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Aracaju transition, and join upper Whiskey 58. Departure control 120.8, tower 118.95, and squawk 5070, Azul 4206. Roger back, is correct, departure altitude change start, Azul 4206. Roger, position 8, across back line ready for Prussian start, 4206. Redução para 2509. Reduzindo, 6192. Redução, conquista. Número do voo 5209. Temos já 5209. E não recebi seu plano, acredito que ainda deve estar. Vou verificar o horário. Para conquista, prepare a árvore Alessa 5209. Alessa 5209, vai dar autorização. 0101 estabilizado, pessoal. Zona 601, completa aproximação, torre 9895. Salvador, Gol 601, passando externo. Gol no 601, traço avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 1110 graus, 12, nós, o ajuste no 012. Livre pouso, pistão no zero, Gol 601, comido. Tonar 9143 para sequenciamento, curva esquerda, proa 230, limitado pelo localizador. Correção, curva à direita, proa 230. Curva à direita, 230, limitado lote, 143. Gol no 612, desça para 2000 pés, ajuste na 013. 2000 pés, 1013. Afirmo, 1013, autorizado LS, que foi pista 10, reposta estabilizada. Beleza, contar a estabilidade LS, que foi da 10, bom, 1013. Passeira do 2231, boa tarde, chega da mar e desça e mantenha nível 050. Mantenha a pista de chegada, passeira 2231, número 3 na aproximação. Tonar 9143, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Para 3000, 6143. É o solo? Para CQCL, copiar. Ok, para conquista 200, direto. Decolador no zero com a primeira curva à direita. Perfil da Arbor, eleva a base direto. 5075 é seu transponder. O controle Salvador em 1208 e a torre em 11895, trip 5219. Exato, conquista nível 200, via rota do plano, decola pistão no zero, com perfil da Arbor, eleva, com curva direita após 2000, 507, transponder, Salvador, 1208, 21895, trip 5209. Correto, e fala pronto para o push, 5209, dando parte 5, confere. Atenção, parte 3, 5209. 3, ok, confirmando parte 3 então, e fala pronto para o push, acionamento 5209. Pronto para o push, back, acionamento 5209. O trip 54 no 5, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Ilhéus, 140, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda, depois direto Ilhéus. No momento da decolagem eu vou confirmar se é possível fazer a coral, princípio da Euleda após Ilhéus. O controle 1208, a torre 1895, seu código transponder 5055, trip 54 no 5. Autorizado, Ilhéus, vai fazer cola da 10, curva direita, a princípio, saída da El, beleza, aguardando o coral. Controle 208, a torre 1895, transponder 5055, trip 54 no 5. Correto, informe pronto para o posicionamento 54 no 5. 54 no 5. Webjet 6720, copia. Copia. Galeão 360, decola no zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto, posição bridge, onde intercepta Pizulu, 1-0. Nesta rota Tesmap, após DCT Lúcio, DCT Barbacena e a chegada Rio de Janeiro. Controle 1208, torre 601895, seu código 5073, o objeto 6720. Autorizado, Galeão 360, Cisco 0, com a direita, Leo Leda Trit, Upper Zulu 0, Snap, conforme 1208, controle 11895, ou a torre 5073, o transponde, portão 06. Fome, pronto, puxa o estacionamento, 6720. Vamos lá. Paulo Salvador, Gomes 601. Confirmado para o São Salvador? Voo 1601. 1601, boa tarde. Táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, está indicando o portão 01, não está ocupado por uma aeronave da companhia. Vamos certificar com a infraero qual será o portão, ok? Mantenha a posição antes da Juliette no 601. Táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, voo 601. Salvador, 3567, puxa o pé, estacionamento 03. Portão 3, está autorizado, reporte para o táxi 3567. Autorizado, estacionamento para o táxi, está 3567. Romeu na 22. Gente, completo o sinal, chame torre 11895. 295, Romeu na 2, boa tarde. 25. 02, aguarda. Renda 143, reduza para aproximação, livre LS, reforço estabilizado. Aparece. Oi, Salvador, uma boa tarde, 1962, estabilizado o sinal, ILS X-Ray, dono 0, baixou e travou. 1962, vento 130 graus, 10 nós, ajuste no 0, 13, livre pouso, pista 10, voo 1612. Livre pouso na 10, 1013, voo 1612. Reporta a banda de pássaros aqui a quase 2 milhas do Índia Serra. Gente, voo 1612. Localizador passador na mais 2 milhas, né, 1-4-3. Ciente, chame torre na frequência 1-9-3-9-5. 2-9-5. Torre passador, Xanemi 1-4-3. Xanemi 1-4-3, boa tarde, o ajuste 1-0-1-3, segundo ao segundo, para pouso. Bono 273, boa tarde, chegada Bonfi, desça e mantenha 050. Bonfi, desça para o 050, Bono 273. 6 horas e 48, Campinas. Ponto de espera, chama a torre, 11895, TAN 3567. 295, uma boa tarde. Eu acredito. Obrigado. 925, execute pushback e forme pronto para ataque. Voo número 01, vai aguardar o tráfego da companhia, sair, que está no portal 01, que vai iniciar o push no momento. Coordenamos com o infraero, mas eles mantiveram o portão 01 mesmo, ok? Então aguarde a saída do mesmo e após será autorizado o ingresso. Mantela a posição, primeiro. Salvador, 3567, mantendo pronto. São 3567, mantendo pronto. Aguarde para o push, será o número 2 no setor. Aguarde para iniciar o push, 6201. Aguardando 01. São 3567 visual com o Airbus da Avianca, né? Passou externo. Afirmativo, visual. Após o pouso, mesma linha, mantém cabeceira no zero. Então, 3567. Pontos até a cara, Lima tem. Polomeu 92, no solo 40, livre direito, chame solo em 219. Lima direito, 219, eu vou 1692. Second start, open. Stand by 1, azul 4206. Flyer standing by, azul 4206. No 4, nós, cheque 3, livre pouso, pista 10. Livre pouso, passa travado, vou no 4. Boa tarde, eu vou 1-6, 1-2. 1-6, 1-2, boa tarde. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no 6, 1-2. Reporte antes da Juliette, boa no 6, 1-2. 0-9, 1-2, 7-3.